Faço o que faço, meu trabalho, mesmo desacreditado. Pro mundo não saber que tem gente séria no páreo. Resultado vem e vai a longo prazo, mas o tempo é curto. E eu tô sabendo dos vários estágios. Complicado, claro, que eu já evoluí demais. Tem que ter competência pra subir e alcançar degraus. Mesmo rimando, criando ou meditando, é o som. A inspiração que traz o verso para o coração. Inspiração na vida, vivida por muitos que adotaram a cultura hip hop como seu escudo. Rimando pela vida, vivendo pela rima. A base da pirâmide é mais forte do que tá por cima. O clima é favorável pra vencer, então vai lá. Faça o que tiver de fazer por merecer a chance. Não hesite por um instante, o som que contamina era feito romance. Fácil, a jornada é cansativa, do início até aqui não fraquejei. A voz sempre ativa, na mente a ideologia é tudo que eu preciso pra ser forte e não cair. Aí, firme como rocha, faça sol, faça chuva, que o fraco não tem vez, prevalece quem gosta de luta. Constante busca, almejo a vitória. Este é o pensamento desde o início dessa trajetória. Quem é que não quer a sua arte em evidência? Útil, responsável, o resto é consequência. Reconhecimento, quem sabe até dinheiro. Longe de ser derrota, fracasso, muito menos. O negro em movimento, conquista passo a passo. Olhei pra trás e o que vi foi só meu rastro. A minha frente é só espinho e meu facão bem empunhado. Andar. Transformação, palavra contra alienação que nos cega. Eu sei bem o que pega, não me iludo. Já estive mais confuso, mas sei de onde vim. É assim minha trajetória, nem sempre encontro glória. Sei o que sou, sei pra onde vou. Símbolo da contradição, quebrei a tradição. Paradoxo vivo, se não quiser me ouvir, tape os ouvidos. Mas continuo a caminhada, longe de findar a estrada. A saga, desde 95 com afinco. A cada novo espaço afirmo e confirmo. Tem muito mais pra ouvir da trajetória. Vitória pra quem tá comigo. Já entendeu, não está aqui o inimigo. Reflito, respiro, encerro o verso, recito. A nós aí de novo, dialeto concreto. É perto de verdade, sinceridade. A trajetória. Constante busca, almejo a vitória. Este é o pensamento desde o início dessa trajetória. Constante busca, almejo a vitória. Este é o pensamento desde o início dessa trajetória.